Sempre senti alguma coisa por ti. Você não vale nada. Você não vale nada. Chega pra mim. Não diz que não, nem que sim. Fica tudo nesse nada. Nessa bolinada você não é de se jogar fora. Perco fácil meia hora na tua lábia, na tua cama. Na cara sacana que me diz que não me pode bem agora. Outro momento sem demora, quando o mundo me adorar. Você volta se arrastando. E quando penso que não quero nunca mais te ver, vem você me aparece cheia de querer. Chega e beija minha boca, faz um fuzuê. Vem e tira minha roupa toda pra me ter. Hora fica, hora solta, hora vem me ver. Sei que cê não vale nada, mas só quero você. Sempre senti alguma coisa por ti, mas eu não valho nada. Eu não valho nada, não. Olha pra mim, veja como estou feliz. Mas vaidade é cilada. Vaidade é cilada. Se você vem, eu pulo fora. Se não te ligo, vem na hora. Sente o cheiro da minha cama. Sabe da minha fama e bem me quis. Mas não te quero bem agora. Outro momento na piora, quando o mundo se acabar. Volto manso me arrastando. E quando penso que eu não quero nunca mais te ver, vem você me aparece cheia de querer. Chega e beija minha boca, faz um fuzuê. Vem e tira minha roupa toda pra me ter. Hora fica, hora solta, hora vem me ver. Sei que cê não vale nada, mas só quero você. Pra me ter, hora fica, hora solta, hora vem me ver. Sei que cê não vale nada, mas só quero você. Cheia de querer. Chega e beija minha boca, faz um fuzuê. Vem e tira minha roupa toda pra me ter. Hora fica, hora solta, hora vem me ver. Sei que cê não vale nada, mas só quero você.